lágrima em meus olhos. Traz um garçom, pode encher meu copo que o coração já não aguenta mais. Tô aqui mais uma vez chorando por amor, lembrando a última vez que a gente fez amor. Quantas juras de amor você me fez. Agora acabou tudo só de uma vez. Salvou o meu contato como sua ex. Mandou pra minha amiga só pra machucar, sabendo que ela iria me contar. E contou, machucou. É a última vez que choro por amor. Magoou o coração. Traz mais uma dose pra curar paixão. Uma garçom, pode encher meu copo que o coração já não aguenta mais. E tô aqui mais.